clavadas pela cruz, segure-as firme e segue-me. Lança-te aos meus pés, olha como tu és, deixando tudo, entrega-me. Força e vigor que existe em mim são para ti. Um canto novo vou te dar.